Afirmativo. Autorizado girar base pela esquerda para final da 1-0. Repete final da 1-0. Autorizado girar base pela esquerda para 1-0. Repórter na final. Guerra. 1-260, chame Recife 2085, terra 2545. 6205-2540. Sierra girando base e entrando na final agora da 1-0. Fox Sierra avistado. Aguarde. Está autorizado o pouso 1-0, vento 1-0 graus, 1-4-9. Autorizado o pouso para o Sierra na 1-0. Número Oscar Romeu, autorizado em ingresso na 17, reporte na cabeceira, pronto para a decolagem. Siga Lima Mike Fox. 0 graus, 159. Lima Mike Fox, Fox BOB. 01, ciente via corredores, reporte Paripe. Azul 4060, torre 186. Oceaner 6200, reduza para aproximação. Autorizado final ILS, reporte estabilizado. Reduzindo, reportará estável, Oceaner 6200. Oceano 2000. Autorizado 2000. Ciente, autorizando a decolagem da 17, vento 1-0-0 graus, 1-4-9. 740. 219, grato. Ciente. Oscar Romeu, decolado 38, controle 120, decimal 8. 1208, grato. Cóptero, papapá, novembro Oscar Romeu. Espera, torre. Azul 4060, estabilizado, LS. Azul 4060, autorizado, pouso na 10, vento 100 graus, 159, check 3. Abaixado, travado, 4060. Quebec. Oxenar 6200, confirme para o controle se recebe o localizador. Negativo, já ia informar a senhora agora. Não estamos exercendo o localizador, a final está estabilizada, nós temos o 2 de julho à vista. Ciente, 6200, torre 186. 186, vai chamar a torre. O 4060, o localizador está funcionando bem, senhor? Bom dia a todos, Chané 6200, está na final. Nós estamos a 3 para o externo, não recebe o localizador, está visual com 2 de julho. Informação aí, o 4060 também perdeu a indicação, tá? É, se for mesmo. Nós perdemos o localizador também. Ah, tá ok. Tá com o 3G pra cima do visual? Visual. Gente, muito obrigada. Autorizado para o nível de voo 050. Então, no ano, identificou, descer para 050, pro de mais. Confirme para a torre. Alfa Juliette Romeu, livre acionar, pode para táxi. Autonomia de 3 horas. 1 decimal 9. Direita 12, 1 decimal 9, 40, meu Deus. Funcionário 6200, autorizado autorizado pouso a 10, vento 110 graus, 11 km. Sente, está livre o pouso para o Chané 6200, confirma o vento? Vento 110 com 169. Sente, 6200, está livre o pouso. Portão 01 para o 4060. Web 6740, prossiga. Web 6740, procedimento em uso agora em NDB Zulu. Ok, NDB Zulu, paciente. Já avista a pista, já. 6740. Ciente, chame torre, 186. 186, bom dia. Bom dia, 6740 na final, estabilizado, pista à vista. 6740, continua em aproximação, hora de ser livre. Guardando, 6740. Deixando a 6200, no solo 43, solo 121, décimo 9. Solo 9, bom dia. Gostaria de identificação para o Edmar e desça para nível de voo 050. Eu não recebo transponder. As aeronaves na escuta do controle, cometa 11, cometa 95, então um procedimento em uso em Salvador, NDB Zulu, pista 10. 20.8. Comentando 8 com controle, 319 agora. Confirme o controle chamou 95. Afirmativa para só informar, procedimento em uso Salvador, NDB Zulu, pista 10. Ciente, NDB Zulu, pista 10. Como o Nuno está ciente? Nuno, ciente, NDB Zulu, pista 10. Afirmativa. Controle Salvador, onde eu estou, 3191, passando 2200 na Dayol. Então, 3191, contato radar, subanível 340, saída Dayol. 340, Dayol, 3191. Soletan 3191, seria possível voar direto Leda? Autorizado. Direto Leda 3191. Web 6748, no solo 46, livre à direita, solo 121, no decimal 9. 219, 6748. Fala, gente, 6740, livre ao sessão. Alfa, mantenha as 10. Confirme para a livrou a pista, Condor 25. Sou incidente, Condor 25. Alasca Romeo, confirme o destino. Em São Roque do Paraguaçu, controle ciente, frequência livre até o retorno. Eu lembro mais 49 milhas no axé, pode transformar via retorno, não é o transporte? Agora sim, 600 pés. Bem, tirou. November Oscar Romeo está na escuta do controle. Alfa Juliette Romeu, confirma parte que se encontra? Pátio... Chame agora a torre, 18-6. 18-6, foca. Com 172 a bordo, alterna com fim 12-5. É o Lima mais foca. Passou Pituaçu para ingresso pouso, intenção 17 pela direita para Bata. Lima Mike Serra, continua a aproximação, reporte na final da 17. Lima mais foca, a gente está livre, cruzamento da 1-0. Autorizado. Oi. Lima Mike Fox. Entendeu, autorizado o cruzamento da 1-0, vai reportar girando base da 1-7, Fox. Meta 1-1, desça para 2.000 pés, ajuste 1-0, 1-5. 1-1 para 2.000 pés, ajustado 1-0, 1-5. Autorizado para tudo bem? Autorizado, NDB Zulu, pista 10, reporte estabilizado, magnética 101 de Simbra. Reporte estabilizado, 101 de Simbra. TAM 3191, chame Recife, 251, alterne 3325. 251-3325, TAM 3191. TAM 3 Salvador, bom dia, Azul 4207, gente da Sierra, livrando 260 para 160. Azul 4207, acerne identificação, desça para 4.000 pés, ajuste 1-0, 1-5. 4.000, 1-0, 1-5, Azul 4207. Bravo que Luiz, que via corredores, reporte rotatório. Cometa 95, prossiga. Cometa 95, você foi nave, está no volado 6.000 pés. Cometa 95, voa ETAP, descida para 2.000 pés, ajuste 1-0, 1-5. Cometa 95, bate para 2.000 pés, ajuste 1-0, 1-5. Lima Mike Fox tirando base 1-7. Mike Bravo Oscar, prossiga. Ainda em inspeção, nesse momento 5.1 milhas fora, mantém 500 pés AGL. Ele comprou a 180 graus. Irá mudar de setor da área industrial para o centro de Salvador. Gente, mas Mike, bravo, Oscar. Para de Salvador, é o quanto 25? Foi 500 pés, ok? Gente. Para de Salvador, o quanto 25? Prossiga. Decolado, mantendo o perfil da PUCA, tradição de par, cruzando 6.000 pés para o 370. Comando 25, tá? Passa nível 060, saída PUCA, Zipar, nível autorizado 370. Gente, subindo 370 no perfil. Comando 25, decolado 54, controlando 2018. Corona 7, livrar o Tabata, ou Lima Mike Fox. Lima Mike Fox, no solo 5-4, repartiu o solo, no solo controlado, não me escutou por os motores. Uma possibilidade de aproximação visual direta para a pista 17? Pode tirar a cabeceira, Liane, pronto. Ativou inicialmente pro do VR, aguardando para a modificação. Ok, então, na proa do VR de Salvador, aguardando a modificação para fazer o visual na pista. Mike Bravo Oscar, mantenha o setor, aguarde para cruzamento. Afirmativo, fazer 360 aqui. Não tem aeronave à vista ainda? Tenho dois tráfegos em aproximação, dois tucanos, que estão a zero. Afirmativo, mantendo posição aqui, 360, ok? Lima, Mike Fox, frequência livre. Bravo Kilo Whisky, atente ao tráfego próximo à rotatória, mantendo 500 pés. Azul 4207, reduza para 2209. 4207, 220. Quente Bravo Kilo Whisky, reporte rotatória. Sete, decolado 5 meia, controle 1 2 0 decimal 8. 208, 77. Matango Oscar Paulo Golf, sob contato radar, 65 milhas sudoeste de Salvador, foi na proa de Mari. Zado, Itapi. Bom dia novamente, Oxané, ou Solo Salvador, ou Oxané 6213. Radar, suba para nível 340, saída da El. 340 da El, 777. 1, a rota conforme o plano de voo. Namorei. 275, vou na proa 275 e após fazer logo o cruzamento. Manter posição aqui porque eu dependo da linha de plano. Então aguarde apenas o pouso dos dois tucanos que eu poderá cruzar para o destino. Afirmativo. Que chame torre 18-6. Chame Recife 1-2-6-8-5-3-2-5-4-5. 2-6-8-5-2-5-4-5. Bom dia, Condor 25. Bom dia. Os 15 nós, Romel. Controle 5474, transponder. Saúde, 3728, posição número 9. Vai chamar. 5.015, chegada a Mari. 5.015, para 5.000, posição 0.105, chegada a Mari. E o povo voltou agora para o 7, 100 graus, 13, nossa. Cometa 1-1, informação de tráfego, temos um César 150, sinal curto de aproximadamente 1 milha, cabeceira 07, aproximando para aquela cabeceira, não interfere na aproximação. O bip checado, continua com a liberação do 0, Cometa 1-1. 1-1, 7. Acho que é Papa Golf. Desça para 2000, 10, 15, direto, Rádio Farol Simbra. Mil 1015 para aproximação e pouso pistão 7 conforme solicitado, confirme. Afirmo, 2000, 10, 507. Controle Salvador, papapapá, Mike Bravo Oscar. Mike Bravo Oscar, controle. Me esquecer aqui no 360. Eu vou manter posição no 360 aqui, me esqueceram e eu estou precisando fazer a inspeção de linha. Cometa 1-1, pista 1-0, pouso autorizado, 110 graus com 13 nós. Então no 1, pista 1-0, pouso autorizado, trem baixar travado. Bip, checado. Eu poderia ter passado e feito o meu trabalho, ok? Eu, 500 pés, não sou tráfego essencial para nenhum deles aí. Positivo, eu preciso do seu voo agora na proa 275 e, por gentileza, o senhor faça o devido relato, ok? Afirmativo. Cometa 95, estabilizou, em aproximação, cheque o trem, chame a torre 1186. Tá baixando, tá baixo. O azul 4207 já tem condições de prosseguir visual para a pista 17? Afirmo. Ciente. Desça para 1500 pés e voe na proa 240, 240. Proa 240, e descendo para 2000 com 205, 207. Uno 777, chame Recife 251. 251-77. Mike Bravo Asha está sendo orientado para o 270, fins liberar o setor de aproximação da pista 17, pois eu também tenho tráfego para sair e aproximar na pista 17. Se eu voar na Pro 270, vai ser autorizado a cruzar o final da pista 10 após a passagem do Tucano da Força Aérea, que está 3 milhas e meia para o toque na 10. Afirmativo. Só que eu tenho que voltar a essa posição devido às linhas de transmissão. Afasto na Pro 270, sem problema. Agora tenho que voltar para aqui para reiniciar o trabalho, ok? Então vamos fazer o seguinte. O senhor vai ficar nessa posição a 500.